Próximo que eu tento não ter. Não é nada disso, irmão. É esse orgulho impulsivo que eu não posso conter. Não é nada disso, irmão. É a mentira que conto só pra me esconder. É a cachaça que bebo para esquecer. A conversa fiada na porta do botequim. Não é nada disso, irmão. A rodada que pago só pra me divertir. Não é nada disso, irmão. É a bobagem que falo em qualquer direção. É o fogo que tomo e que me faz cair. Não é nada disso, irmão. Mas eu quero isso, irmão. Não é nada disso, irmão. Eu só quero isso, irmão. Cigarro que trago e que me faz tossir. Não é nada disso, irmão. É o tempo que levo para desconfiar. Não é nada disso, irmão. É a promessa que faço e não posso cumprir. É o meu pequeno salário que não sei dirigir. É o do sem reza, sem fé e sem procissão. Não é nada disso, irmão. Os conselhos que ouço e não dou atenção. Não é nada disso, irmão. É o relógio atrasado, a perda da condução. É mais um dia que passo sem bater o cartão. Não é nada disso, irmão. Mas eu quero isso, irmão. Não é nada disso, irmão. Eu só quero isso, irmão. Não é nada disso, irmão. É a mulher do meu próximo que eu tento conter. Não é nada disso, irmão. É a cachaça que bebo para esquecer. Não é nada.